sempre me pertenceu. Não fiz uma cedezão Melody, DJ Vinho Almeida, um alucinado. Nunca pare, nunca pense, nunca diga não. Nunca perca a razão.